Deus quem te fez. Foi Deus quem te fez. Foi Deus quem te fez. Foi Deus quem te fez. Sozinho que não me acostumo. Ele é o São Rocha, ao vivo. E aí vem um forte abraço também a meu parceiro Reinaldo do Poeirão. Alô, Reinaldo. Você é do tipo que só para e não faz, e eu já te perdoei demais. Entenda, você não foi capaz de me fazer feliz. Então bata isso que você quiser, e agora quem cansou e não o quer. Mas você só me perdeu. Adeus, adeus. Quantas vezes me negou o seu carinho, me deixou sozinho e eu chorei. Veja agora as voltas que o mundo dá. Você chora pra voltar, mas eu cansei. Cansei de sobrar, cansei de sofrer, cansei de ficar esperando você. Hoje eu te quero longe de mim, foi você quem quis assim. Te dei meu amor, te amava demais, você abusou, só tirou minha paz. Não vá sofrer, muito menos chorar, só procure saber o que é amar. Fone para shows 091 9 9 22 6904. Quantas vezes me negou o seu carinho, me deixou sozinho e eu chorei. Veja agora as voltas que o mundo dá. Você chora pra voltar, mas eu cansei. Cansei de sobrar, cansei de sofrer, cansei de ficar esperando você. Hoje eu te quero longe de mim, foi você quem quis assim. Te dei meu amor, te amava demais, você abusou, só tirou minha paz. Não vá sofrer, muito menos chorar, só procure saber o que é amar. Cansei de sobrar, cansei de sofrer, cansei de ficar esperando você. Hoje eu te quero longe de mim, foi você quem quis assim. Te dei meu amor, te amava demais, você abusou, só tirou minha paz. Não vá sofrer, muito menos chorar, só procure saber o que é amar. Hoje eu bebo por ela, a moela. Hoje eu bebo por ela, por ela. Hoje eu choro por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela. Alô, Tabajara, aquele abraço. Deixando as mesas pra ir embora também. Sozinho num bar, 4 da manhã, bebendo sem ninguém. Só vejo os garçons deixando as mesas pra ir embora também. Ligo em seu celular, tá na caixa postal, já tá pra amanhecer. Coração tá mil, amor, apaixonado, querendo te ver. Liga em seu celular, tá na caixa postal, já tá pra amanhecer. Coração tá mil, amor, apaixonado, querendo te ver. Hoje eu bebo por ela. Chotão aí, eu disse tu.

Hoje é zoeira, curtição a noite inteira. Eu vou cair na bagaceira e não tem hora pra parar. Eu vou beber, eu vou encher. Da mulherada de beijo, beijo na boca. A festa tá muito louca e hoje eu boto é pra quebrar. Oh, oh. Fone para shows 0919-9122-6904. Eu gosto é da zoada.